aguarde a autorização de pouso, pista 1-0, como traço à esquerda, para pouso na pista auxiliar, um helicóptero e autorizado pouso na pista auxiliar. Gente, então, aguardando a pista ali, o governador autorizado. Comerciante autorizado pouso pairado sobre a cabeceira 1755 ao final da luz. Papá, mãe, tudo isso mais para o ingresso no circuito de distrato do Centro de Salvador, frequência 1 no circuito normal de 5. Realizando pouso pairado sobre a cabeceira 1755 da pista auxiliar. Sem problema, sente o tráfego, prossegue com o livre pouso para 10-0-0. Mike, Golf Mike, reporte seu preparo para tomar um ajuste no 0-5. Comerciante, escola, tem 5, reporte de rampista, está dirigindo. Bruno 912, bom dia. Essa é a identificação do contêiner 7-0 via Bonadinho, ajuste 9015. Autorizado, pouso pistão 7, o vento 1-0 graus, 9-9. Golf, autorizado, pouso 1-7. Channel 200, solo 2-6, chamo solo 1-2-1, pistão mais. 1-2-9. Sente mais, segundo mais, reporte para pouso no 4-5. Para 3 de 10, com a família de 3 de nível da chegada. O site, o vento, o aeródromo, os 0 graus, 9,9, é passar o controlado. Pode escapar pra Golf, a 5? Quem quer que vá pra Golf, só um helicóptero que vai pousar no site 5, fique atento ao tráfego. Sente mais o flight. Polo 162, autorizado com os pistão no zero, o vento 1100 graus, 89. Gente, livre pouso, não. 0094, tem condições de agilizar o alinhamento, estou aguardando o pista livre para o helicóptero. 1094, após o pouso da aeronave, autorizado o alinhamento do pista livre. Próxima cabeceira 1-0. Autorizado o pouso, está 1-0, o vento 1-0 graus, mas não. Assente livre, pouso 1-0, bom, 962. 1-0-9-4, decolada 4-0, chame controle 1-2-0, decolada 8-1. Estabilidade, aí ele é satisfeito. 1-0-9-4, copiando? Vai daqui, cara. 1-0-8, copiando? Afirmo, chame controle, 1-2-0-1-8-1, 1-0-9-4-1. Obrigado, Matheus. Turma 094, autorizado de uso direito. Pro 325. Azul 4207, formalmente trabalhando próximo à cabeceira 10, mas não interfere com a decolagem. Pelo controle, para o cruzamento da terminal. Autorizado pouso na 0, azul 4082. Alerta, retorno à frequência do controle. Por favor, não faça o check do equipamento, a transmissão está funcionando chave. Alfa Bravo, está por aqui, solicita a rota que de... está para Brasília, Serra Bravo, Bravo. Aqui Bravo Miranda é autorizado de colar da instituição. O Ventura já é Bravo Miranda. 4082, sala 54, chame só no número 1 do Solange. Situação, muito bom, se tiver chegado próximo, é bom para isso, né? Colagem 55, chame o controle em 120 do front. 1208. Contato na barca com o Rio de São Paulo. 4-3-6, chame de situação, vem direto para o Bom Médio. Eu mantenho 050, a gente chama 015. Controle, boa tarde, Obama, Bravo, November. São 34 em 3 mil, 050, na próxima vez, a gente chama 015. Obama, Bravo, November. Mike, Bravo, November, está visual com o seu de emitindo tango Romeu, autorizado de colapso no teste, o vento 110 graus, 102. Direto e fácil, deixe-me mantenha 050. 58. Chame controle, ônibus 08. Chame controle, ônibus 08. sobre 2 horas, 7 milhas, com vento do oeste. Tipo de equipamento Bravo November 2 Papá, cruzando 1.800 km, subida para a quadra mediana. Autorizado o 4.000 km, então, como prosseguindo em condições de inter. Então, autorizado o 4.000 km. Obrigado, Daniel, de escolar. Central 190. Central 4,5, continue na aproximação, o radista livre. Da segurança, companhia ingressando para a decolagem, um ajuste na